¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night, na tua Andarué. Olá, olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Friday Night. Hoje, alma de manhã, mas com muita energia, com muita música, vai ser sempre bombar durante 2 horas, durante 120 minutos. Hoje começamos na alma de manhã, vamos até às 3, para curtirmos em grande, à grande, aliás, essas são as novidades que tenho para vocês. Vamos desde já ficar com uma grande música, hoje um pouco mais de pesada. A música chama-se Mr. Sexo Beat, mas é um remix da música de Alexander Stan. Vamos também ficar com mais 4, entre as quais aquela que vai fechar a primeira sequência hoje de 4. A música chama-se Till Tonight. É um grande hit também da House Music. Hoje que estamos ainda neste género mais de pesada, para que a vossa noite de novembro, é deste dia 26 de novembro, comece mais quentinha, com energia mais lá em cima, mais no alto. Vai ser sempre assim hoje até ao final da nossa emissão, do nosso Friday Night aqui na Rádio Andarué. Vou lançar a contagem e quero que tu aproveites ao máximo estas energias que agora vão começar sempre a subir aqui na tua antena web. Vamos lá então, de 5 para 1, Alexander Stan com o remix de Mr. Sexobit. 5, 4, 3, 2, 1.

Friday Night. com Lady Back e o tema Till Tonight, que vamos ouvir então na edição de hoje do Friday Night, a fechar desta primeira sequência de 5 músicas sempre, sempre bombar. Uma noite com muito, muito frio, mas certamente por aí estará bem quentinha. Pelo menos é isso que desejamos por estas bandas. Aqui na Antena Web está tudo na energia máxima, tudo a bombar com muito calor. Aliás, como vai dando para perceber. Ora, vamos ficar agora com mais 5 músicas. A próxima música é fantástica, dá pelo nome de Uau e é da Ina. Vamos também ficar com mais 4 músicas, sempre, sempre, sempre a amar. Mais house music, mais techno. Hoje o nosso Friday Night é mais pesado, mas vamos fechar com uma musiquinha tão fantástica que eu acho que vocês vão gostarem muito. É uma música, um remix de Adele, a música Someone Like You, aqui numa versão diferente de Alex Frey. É com estas duas músicas que vamos partir, ou melhor, vamos abrir com uma e fechar com outra, neste caso abrir com a música de Ina. Uau, é como se chama esta música, e vem depois da contagem de 5 para 1 aqui na tua Antena Web, na edição de hoje do Friday Night. 5, 4, 3, 2, 1. Everyone, your smile, with you no pain, always loving, and I wonder that you keep me. You're the only that make me happy. Boy, I love you, when you smile, with you no pain, always loving, and I wonder that you keep me. You're the only that make me happy. spiritual channel from the soul, spoken with infinite wisdom, devotion to the love potion. Someone Like You, Alex Grant, e não Frank, como diz há pouco, o tema que mexeu connosco. Antes também ficamos pelo caminho com Echoes from Daruma, mais uma grande música, mais uma grande batida para encher esta noite de sexta-feira, já que já é de sábado, de dia 26 de novembro de 2011. A música vai continuar sempre aqui na Rádio Interweb e no Friday Night de dia de hoje, 26 de novembro. Vamos chegar com mais 5 músicas. Agora vamos acalmar um pouco, aliás, com também está de preparar pela música, não é? Vamos chegar com mais 5 músicas, agora mais para o dance, para o pop dance, para o hero dance, claramente para o house e para o techno. Vamos chegar com Lydia and Mona e o tema Sweet Love, para ouvir também pelo caminho um mix da música Stereo Love de Eduardo Maia e Giga e Vika Gigolina. Para fechar, ficamos com a música da cantora romena Alessia, o tema Buonanotte Supo. São estas as 3, ou melhor, são estas 3 de 5 músicas que vamos ouvir na edição de hoje do Friday Night. Espero sinceramente que gostem. Vamos à música então. Começamos com este balanço de Lidl and Muna, o tema Sweet Love. I'm not your body. I'm not your body. Friday Night. If it's love, se noi assenna, corona su porte te lo canerai. Com Borona Supo foi a música que fechou a edição de hoje do Friday Night, ou melhor, fechou a terceira e penúltima sequência do Friday Night desta noite, de sexta para sábado, dia 26 de novembro. Vamos fechar com mais 5 músicas, 5 grandes sons. Uma delas chama-se Hypnotic e é da Jennifer Lopez. Vamos ficar também com DJ Laila e o tema Party Boy. Vamos fechar com uma grande música também, um grande sucesso, este mesmo de Jennifer Lopez, Hypnotic. É com ela que fechamos e eu quero só deixar um pedido: façam-me um favor, sejam felizes e aproveitem ao máximo estas energias de fim de semana. Por minha parte é tudo, o Friday Night volta na próxima semana com mais música, mais uma vez dedicada à Eurodance, aquela que se fez e aquela que se faz. Boa noite, Party Boy com DJ Laila. No more tears on the dance floor. Come on, rock away the love. próxima música é brutal. Não podes perder. Mm-hmm. a line. Let's just have a good time. Forget about the to-dos and open the door. This time you should take me away to a new place wet with the smile. Keep an eye on the sky. Crossing the lights, take me somewhere new. Let's do it this time. This time. This time you should take me. viaje para buscar los sonidos mágicos.